Eu começo. Eu não posso começar. Sempre o mesmo início. A palavra. E no início o fim. A palavra dentro da palavra, incapaz de dizer uma palavra. Queremos uma imagem, um signo, que nasça a imagem. A imagem, duplo mortal, pele ressequida, casca vazia. Eu calo a imagem. Eu começo. Eu não quero começar. Eu revelo o lugar de minha voz. A voz voltou, um lugar vazio. Eu ignoro o vazio de meu lugar. Eu começo. Eu não posso começar. Eu preciso começar. Eu começo em outra voz.